003, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 040 graus, 05 nós. Confirme? 16, anjos. Não, 78, taxi alfa, Juliette, pra fazer 08. Confirma a aeronave que chamou o som. Autorizado 6225, chama para o táxi, o altímetro no 0 no 6. Decolado aos 37, chama o controle em 119 decimal 8. 198, bom dia. Controle Salvador, eu vou 9083. Vou 9083, contato radar, vou para o 400 na sede da Euleda. 400 na da Euleda. 8 aciona 5447. Leida, vou posição Motiva Mike, eu acho que tem Vitor Alfa, reporta Push, azul. Que eu acho que é Tango Vitor Alfa, Motiva. Salvador, tá 3, 1, 9, 7, 9, no 0, 6, push back, acionamento. 3, 1, 7, 9, autorizado, puxa, porta no táxi. Depois já para o táxi, 3, 1, 7, 9. General, com intenção. Direita, você acordou a checa, controle 19.8, cena 0197. Sofá Romeu Mike Sierra Golf, 6612 Nordeste, Oeste Salvador, nível radar terminado, mantém condições visuais e chame Aracaju no 203. Então, prossiga. Cinco, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 010 graus, 04 nós. Tango, tango. Autorizado táxi, reporte na Papá. Primeiro Alfa, livre acionar, chamar o táxi. Então, apenas confirmando, é do pátio 5 para o pátio 3. Dado o ingresso na pista 1735, reporte na Quebec, Alfa Dantão. Gol 9083, chama Recife no 251. 251, bom dia. Vitor, confio no pátio. Sim, Vitor, autorizado o táxi, reporte na Papá. Tango, tango, continue táxi na Lima, chame a torre 1, correção, chame o Sole 121.9. Eu vou fazer isso, autorizar o táxi, reporte na Papá. Autorizado em ingresso 4-1, tem o Airbus através 612 no push, se começar a iniciar, tá livre para 3, já porta no para 3, o Alton Tango. Bom, Torre Salvador, bom dia, Chuné 6225, Arbor Enefa. Está com 120 a bordo. É da água, né? 320, Oxalá 6225. No pátio 4? 6375. Romeu Golf Vito, autorizado o ingresso, continue táxi via Quebec. Mike, na Lima, chame o Sol em 121.9. DC, 1 centenas, autorizado, afrontando, decolar, pista no zero, com a esquerda, saída Momo, após direto, controle 119.8, aciona 5422. Mike. Tá, táxi no patrulha. Gente, após atentando o Charlie 150, autorizado o táxi até a ADI, o Mike Acudete. Zulu, autorizado o cruzamento da 17, continue táxi via Quebec, Mike na Lima vai chamar o solo em 121.9. Livre táxi para 3, meu golfito. São 31979, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 040 graus, 04 nós. Vitor IPA 1, centena autorizada, cola pistão 0, curva direita, sai da bola após direto, controle 1 no 9, décima 8, sendo 5421. Chegar no Pato 3, como entrar em contato com a Fran Tanque, eu acho que livrou a frequência. O plano dele venceu, se formar que será necessário um novo plano. Número Alfa, autorizado ingresso, reporte alinhado de ponto cabeceira 17, ajuste no 096. Saneamento 3, 1, 1, autorizado a chegada a bordo, desça para 4 mil pés, ajuste no 016. Porque confirmando o destino é 090 com o meu, não é isso? 090 com o meu, autorizado, Lima Cruz Lua 1105, decola a pista no 0 com a esquerda, rodou forte, restrito no mil pés para liberação do controle. Controle 119.8, aciona 5454. correto. Aponta novamente o DAC para 3, o Leão pisou. 198, obrigado, bom dia, 3179. Dia TAN 3179-1500, espera a sua vida da EL. TAN 3179, contato radar, estou para o 320, na saída da EL, líder. 320 da EL, 3179. Oceano 6225, chama Recife, frequência no 260. Recife 260, Oceano 6224. Delta seguinte, bom dia. O Fox Manto Alto o plano venceu, que é que você fez o plano da decolagem. O meu Indiana Vender Alpha, decolada 5-2, chama o controle em 119.8, bom dia. Indiana Vender Alpha, chama o controle 119.80. Tem 110 no meio. Confirma a PUB autonomia novamente. Índia November Alpha, manterá condições visuais a mil pés até o farol da barra. Tango Tango, autorizado. Alinhar e manter a cabeceira no zero. Vitor, chame o solo em 121 decimal 9. Tenido 6 horas de autonomia, não copiou o PUB, meu golfista. É o meu golfista, táxi é via Índia, ponte espera da 102-895, legal, 10 no meio. Por gentileza, na rolagem, poderia confirmar se está com o papi? Gente, Alfa do Botão 1. Recife, 1251, 3159, bom dia. Papá Alfa, Tango Tango, decolado aos 57, chame o controle em 119.8, bom voo. É, Jamoni. É, Salvador Alfa, Tango Tango, para o Salva. Confirma. Para do solo, Alfa Tango Tango. Papá, Alfa Tango Tango, contato radar, estou para uma centena, cumprindo a restrição da saída MOMO devido às aeronaves de aproximação. Pede, Alfa Tango Tango. É 3 Guarulhos, 340 autorizado, FZ Luno 0, Bridge, FZ Luno 6, Golapis Luno 0, curva direita, saída da El, transição módica, controle 1 no 9.8, assina 5467. Torre 1-8, se for 9-5. Acho que é pode passar no 02, 8-9-5, não no 0 no meio. está autorizado a falar com o sistema de alerta com ele, eu para 2190, 1010, reporte para o senhor. 2000, reportagem autorizada, 1010. Papá, Azul 4299. Para cheque, estamos ligando o papinho, o senhor poderia confirmar se está visual, com a intensidade aumentando? Quatro 299 ciente, livre decolagem, pista 10, o vento 060 graus, 05 nós. Tango Romeu Golf Vita, autorizado a alinhar e manter cabeceira 20. Quatro 299 decolado ao 04, chame o controle em 19.8. 19.8, tem bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4299, passa 2000, quer dizer, 1500. Solicita passe 3000 para a direta de bridge. Azul 4299, contato radar na decolagem. Suba para o nível 340 na saída da El, transição módula. Aguarde autorização para o ativo. Então autoriza da presente da El? Autorizado. Ok, da El 42. O Xenia 6391 continua a aproximação, agora de pista livre. Ajuste 10, 16. Reporte visual com papinha. Faltará quanto visual com papinha? Por enquanto ainda não. Tango Romeu Golf Vito, decolado 06, chama o controle em 1998. Bom Patrulha 098, Romeu Gorrito. Trem livre pouso na 10, vento calmo. Mais rápido travado, acelera, é 3 no 9. Eita, decolando a água, passando 1,200 na sua escuta. Tá passando o Romeu Gorrito, tô contato o radar na decolagem, supa. Também me repita 3 no pé conforme carro, na saída a rua. Restrito na saída, Romeu Gorrito. Negativo, tá? Não tem. Não está no visual pra aqui, não. Infelizmente, está desligado. Ficando no XNM3 novo. 3 no 1, no solo 08, libere a primeira direita, chama o solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 1, vai liberar na última, nossa, 3, 1, 9. Poderia confirmar a mensagem novamente, Romeu Gorrito? 5G3, 1005, está em condições visuais, solicita nível 05, propondo a modificação de regras, voo direto ao destino, estimando o pouso 1240. Confiado, pouso 1240, confirma a proa ideal para Ikel. 260. Confiado, 260, para passando no meu Gorrito. Ainda mantém o 3 no pé. Regressou neste momento a entrada ao 1208, aguarde a atenção, número 2. Até 3, guardando 1205, Romeu Gorrito. Alfa Silvestre para o meia dúzia, meu chanela, 6319. Azul 4299, chama agora o centro de Recife, 1251, 1133, aqui no 95. 1251, agora centro de Recife, azul 4299.

3:40 alvear na Natal. T312, taxi via Via Índia, ponte perdão no 02-295, negão no 06, com tempo B, 150. Então, B170, taxi via Índia, já 312. Então, 363, mantenha a posição para o push. E após a aeronave da Avianca liberar o passe via Índia, reinicia a porta do táxi 363. Go 1-1, clear complete airline for an approach along 1-0 and contact now tower 118 to small 95. Tower 118 to small 95, so long, go 1-1. Confirme. Xanel 63-2, decola sem parada. Autorizado, alinhado e decolar, pista 10, vento 030 graus, 04 nós. Other tower, good morning, go 1167, established on ILS, runway 10. We have the running time setting here, time. Go 1160, continue approach, stand by clearance to land, TNH 1016. 1016, stand by link here, go 1160. Alfa Tangutano, chama agora o centro de Recife, 1-2. 6-8-5, aberto 1-2-5-4-5. And runway 10, wind 10 degrees, 03 knots. Clear to land, runway 10, go 1160, thank you. November request clearance to Miami. 19.8. 1630, bom dia, senhor, identificação desça para o nível 080 na chegada mais. Ajuste ao altímetro no 016. Autorizado, direto e a senhora identificação desça para o nível 050 na chegada UF, ajuste altímetro no 0 no meio. 1 decimal niner. Autorizado, puxa a porta do ataque. 79. América 238, red spot. 238, go ahead, sir. América 238, Juquinha, Miami, flight level 360, vai up Zulu 20, until Tango Romeo Sierra, after up Zulu 7, until Bravo Echo Lima, then up Golf 499, after Copper Neon 0, left turn, mão de passe. Block transition. Depart control 109.8, Scott 5513. America 238. Okay, upper Zulu 20, Tango Roma 0, upper Zulu 7 to Bell M. Flight level 360, Momo 1, 19.8, 5653, American 238. Code 5513 American 38 and flock transition. Report to Red Bush. Mama flock transition and clock is 55 again. Clock 5513. 5513 American 238. Report Red Bush American. Call you ready for push American 238. 8443, posição 05, pushback acionamento. 4, autorizado, puxa a passagem. Autorizado, reportaremos de 30. Taxi EV Índia, Ponte Verde, ano 02895, Kenegal 90 no meio. Índia, Ponte Verde. Controle Salvador, muito bom dia. É o TAN 3663, saída da El Monte Verde. TAN 3663, contato na Dana Decolagem, tudo para o nível 340 na série da El, transição Monte Verde. 340, TAN 3663. Manhã de Nova Alfa, mantém condições visuais 1.500 pés, altímetro em Salvador 1.06, reposto marinho para ingresso em corredor Interlagos. Na 3304, reautorizado descida para 4.000 pés, altímetro 1.06. Contato, Júlio. Canal 3312, chama agora o centro Recife, 126.85. Alterna, 125.45. 126.85, alterna, 125.4, Canal 3312. Azul 9974, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 050 graus, 04 nós. Táxi 35384, com 72 a bordo, 3 horas e 30, alternando Salvador. Salvador, 3 horas e 30, confirma PB? 72. Taxi EV Índia, Ponte Verde, no 02895, Kenegal no 06, 384. Trip 1895, lá no ponto de 05384, bom trabalho. Voo número 30, deixa até 3.000 pés, devido a tráfego 1.500 pés, nos corredores da Salvador, aguarde para reiniciar a descida para 3. 3.000 pés, 630. Bom dia, autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Decolado 232, chame o controle em 119.8, bom voo. Chama 119.8, obrigado, bom dia. perdão, no 02895, negão no 015. Alê, bom dia, Azul 9979. Azul 9979, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da El, transição módica. É, 340 da El. Tram 3859, controle Salvador, acende a identificação, deixa para o nível 050 na chegada a ponto. Ajuste ao altímetro no 0.6. Autorizado decolar pista 10, vento 090 graus, 05 nós. 5 milhas. Nordeste, Charlie 153. Aguarda aqui para 2 milhas. Vente 2500, com metro e tanto. Ainda não é mal, vou em condições iguais na proa 040, reporte marinho para ingresso no fundo da Interlagos. Posteiro, pode servir o TAN 3304? TAN 3304, reduz a velocidade 2009, desça para 3.000 pés. Altímetro no 0. Afirmativo, estamos reduzindo para 200, 3.000 pés com 803.304, obrigado. É 3.0, desça para 2.000 pés, reporte visual com 3. Gente, o metro e 0, 2.000, vai reportar visual. A visual, qual no 0, metro e 0? Gol no metro e 0, completa o final, agora a torre 1.18, decimal 9. 1895, confirma. Obrigado. 98, obrigado, bom dia. 133, 1251, 13395, Centro Recife, muito bom dia, 3663. Controle Salvador, bom dia, 35384. Boa tarde, gol 6, bom dia, 630, final zona 0. Gol no 630, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no 5. 7630. Inutilo Zulu, condições de alinhada decolar pela Charlie? Autorizado, alinhada decolar, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 079. Inutilo Zulu.